Quanto mais bacanas são as pessoas, maior ainda é o desejo da gente de que sejam felizes. E você vai sentir nessa mensagem todo o carinho do meu coração por você, minha amiga. A amizade que nos une é forte e nos faz bem. E hoje, em especial, quero lhe desejar que seus ideais se tornem realidade, pois torço por você, pela sua felicidade, na certeza de que Deus envolve você todos os dias com suas bênçãos. É que lhe desejo dias cada vez melhores e cheios de boas novidades. Você é uma pessoa perfeita e cheia de vitalidade e tem pela frente um mundo que pode ser transformado e melhorado por suas mãos. Desejo-lhe felicidades no seu aniversário e a cada dia do seu viver. Agradeço-lhe por sua amizade sincera. Conte sempre comigo. Estou para o que der e vier. Parabéns. Seja realmente feliz. Seu amigo.